61 após a passagem do tráfego na final, o Embraer da Azul ali mantém 1-0, TAM 3561. Solo Salvador, Xaner 635 para o táxi com 120 a bordo. Temos 350 de autonomia, alterna Galeão. 6315, prossegue de ataque, engine alfa, quando no ponto de espera, 118.6. Altímetro marca agora 1012. Tenha um bom voo e até a próxima. Espera de 6, Tango Romeu, tem sim, para Morro de São Paulo, me pés da cola da 17 Noite, após a colagem direita, aciona 0124 no transpondo, 119.35 é a frequência do controle, Kilo Tango Romeu. Imagina Kilo Tango Romeu, a frequência do controle é 120.8. Tá, que se encontra? Gostoso a bordo? Tracionamento e táxi 118.6, o altímetro marca 1.012. Azul. Livre acionar, repete táxi, Romeu. Azul 41 no meia, solos 31, libera a direita, chame solo 129. 29, boa. Boa. Cinco meia um, vento 110 graus, uma dúzia, nós decolagem autorizada, pista no zero. Meia um, no transponder, 120.8, é a frequência do controle. Paramento e táxi, 118.6, 1.012 no altímetro, tem um bom voo, Quebec. Boa tarde, Azul 41 no meia na alfa. 41 no meia, muito boa tarde, prossegue de Alfa Juliette 08. Alfa Juliette 08, 41 no meia. Repórter táxi, Quebec. Quatro, três, um para Natal, nível 1-1-0 está autorizado, decola da 1-0, sai da Conte, após decolagem, curva esquerda. 5-0-6-4, ao transponder, 120.8, a frequência de controle. Decimal 3, eu faço um check height que eu tô recebendo muito baixo, com forte ruído. O nível, vou pagar novamente a autorização antes do check, ok? Natal está autorizado, o nível é 1-1-0, decola da pista 10, na saída Conde, após decolagem, curva esquerda. 5064 é a frequência do controle, e 120, decimal 8, é a frequência da torre. 5064 é o seu transponder. Boa tarde. Livre táxi, reporte para ingresso 917, Kilo Tango Romeu. pista do controle, é 120, decimal 8. Só confirma o nível autorizado, por gentileza. Autorizado, reporte alinhado, pronto, cabeceira no 7, quilotano Romeu. Táxi, decimal, por gentileza, a torre em 118, decimal 6. O altímetro marca agora 1012. Livre táxi, reporte na interseção do TAT 4, Vitor Mike, Quebec. Quebec mantenha. Puxa Nerme 6315, tem decolagem autorizada da pista 10, vento de uma centena com 09, 6315. Isso, decolagem 10, 6315, obrigado. Eu tenho vento de 100 graus com 10 nós, decolagem autorizada, pista 17, quilotano Romeu. Ali, mantenha no 7, Vitor Mike Beck. O Tango Romeu decolou os 36, corredor Axé, chama agora o controle na frequência 110, confirmado 128, 1208 até a volta. 128, até a volta, Romeu. Puxa Nerme 315, decolada aos 36, controle em 1208, uma boa tarde. 120.8, 6315, obrigado, até. Só 431, para táxi, chama de torre, em 1 norte, decimal 6. Pesada da pista 17, Vitor Mike Beck. Uno, tá pronto para o táxi? Livre táxi, reporte na interseção até 1431. Eu chamei a 213 para o Galeão, está autorizado nível 360, decola da 10, saída da El, Leda, Bridge, onde intercepta o Zulu 10 para sair conforme o plano apresentado. 5155, no transponder, 120, decimal 8 é a frequência do controle. Chama mais correto e chama Decola a partir da interseção. Autorizado, alinhar e decolar. Uma centena com a 10 nós. Força aérea na 431. Força aérea no 431, decolou os 42, chame controle em 1208, uma boa tarde. Controle em 1208, obrigado, boa tarde. Obrigado, porque o senhor não vai chamar tarde. Puxa. Salvador, Oxenero 6142, Recife, 390, 4x4. Oxenero 6142 para Recife, está autorizado, nível 350, decola da 10, sai da Puca, transita Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda. 5151 no transponder, 120, decimal 8, a frequência do controle. 0350 para Recife, decola da 10, Puca, transição Aracaju, decola com curva esquerda. 5151, o transponder e 208, o controle, né? 1-4-2. Contingimento correto, chama para o push 04. táxi Oceania 6213, meu B, 88, autonomia 340, alterna Guarulhos. Via Apache Índia Alfa no ponto de espera 1186. O altímetro marca 1012. Apache Índia Alfa 1866213. Luiz, quem é que me fala, prossiga. Qual foi o repasse que se encontra em pista de decola? Chamada para a cota. Salvador, tá 3154, boa tarde, Machado travado na final da 10. Boa tarde, livre pouso no 0, 110 graus, com a 12 nós, 3154. Livre pouso não no 0, 3154. Com autorização, não tenho desculpa. Capitão Luiz Kank Uniforme para a Copa. Está autorizado para Divinópolis, 400 ao nível. Decola da 107. Sai da aba, transição elétrica. Aciona 5167. No transponder, está autorizado ao nível 400. Prossegue via Upper Zulu 21, conforme a rota apresentada. A frequência do controle é 120.8. Pressionar reporte táxi. Uniforme é Arbor, transição elétrica. Arbor, Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, transição elétrica. Trabalho, por gentileza. Ô Torre Salvador, bom, boa tarde, bom no 648, na final estabilizado, baixar travado visual. Gente, continue a aproximação, aguardando pista livre, vento de 110 graus, com uma 12 nós, gol no 648. Continua a aproximação, aguardando pista livre, 648. São 3154, solo 54, libere a direita, chame solo na frequência 1219. Direita 219, né? 3154. Ryanair 62, 13, o vento é de 110 graus com 1 dúzia nós, sem decolagem autorizada, pista no zero. No transponder, 0126, 120, decimal 8, a frequência do controle. Lima, Kilo Bravo. A frequência da torre para acionamento de táxi, confirme 02 a bordo, altímetro marca 1012. Prossegue de alta, chamando da Juliette. R 6213 decolou 55, chame controle na frequência no 208, uma boa tarde. 208, boa. Boa tarde, Papai Romeu, Juliette Alfavitor. Juliette Alfavitor, boa tarde, continue aproximação, número 2 para 10, uma centena com uma dúzia nós, Juliette Alfavitor. Isso. O Silvio Lima, Kilo Bravo. Bravo autorizado, reporte cabeceira no 7, Lima, Kilo Bravo. Coral. Tá por 10 milhas. Na verdade, eu vou pedir um volt check, confere. O senhor tem preferência por alguma saída? Então será paga pro senhor sair da conta, ok? Por 10 milhas em coordenação ao controle. Prossegue via Juliette para 09. Pate 4, livre acionamento, Romeu Papatango. 48, solo 57, chame solo 129. Juliette Alfavitor, checa o trem pouso livre, 110, 1, 2, 9, pista no zero. Gente, baixado, checado, o Juliette Alfavitor. Pouso autorizado. Segue de Alfa Juliette 02. Alfa Juliette 02, né, bateu. Mantenha, temos aeronave na curta, final, dono zero, efetuando pouso. Mantenha cabeceira no 7, Lima, Kilo Bravo. Kilo Bravo 0.8.